espalham-me todas as canções que escrevi. Elas não tiveram culpa de nascer. Rebentas de desassossegos tão bobos, em madrugadas cheias de vazio. Recolhe as armas e deixa isso pra lá. Eu só queria agora te esquecer. Nunca é muito tarde pra ficar chorando. Ainda há tempo de estar. Próprios sonhos, eu vou sem saber pra onde, indo desesperadamente.